Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 258. Hoje é dia 11 do mês de março do ano de 2020. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje a amiga Maria Antônia Paduan e o amigo Francisco. O início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, sempre pegamos a semana entre uma edição do programa e hoje. Então, nós encontramos as datas aqui que vão do dia 11 de março, que é hoje, até o dia 17 de março, que é a próxima terça-feira, que precede a próxima edição. Então, nós encontramos no dia 11 de março, celebra-se o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. Por isso, nós selecionamos a nossa música de hoje com Gilberto Gil cantando A Paz. No dia 14 de março, nós vamos encontrar a celebração do Dia da Poesia. Também no dia 14 de março, nós encontramos o Dia Nacional dos Animais. E no dia 11 de março, do ano de 1872, nascia Zilda Gama, em Três Ilhas, município de Juiz de Fora, Minas Gerais, que desencarnaria em 10 de janeiro de 1969. Zilda Gama foi uma grande médium, psicografou diversas mensagens de Allan Kardec, né? Além de novelas de Vitor Hugo, foi uma das primeiras médiums a produzir uma grande quantidade literária. No dia 14 de março, desta vez do ano de 1874, foi o dia em que o pesquisador naturalista inglês Alfred Russel Wallace torna-se o primeiro cientista a obter uma fotografia de um espírito materializado. Enfim, por conta do Dia Nacional dos Animais, que celebramos dia 14, nós selecionamos para abrir o programa o texto Animais e Sofrimento, do Espírito Emmanuel. Texto que foi extraído da obra Aulas da Vida, psicografada por Chico Xavier. Diz o benfeitor espiritual: se os animais estão isentos da lei de causa e efeito em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la. Assim é o animal, Assim é que o animal atravessa longas eras de prova, a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos, desse modo, que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão. E atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar, a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física, acrescida de dor moral no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. E assim, amigos ouvintes, nessa atmosfera de espiritualidade é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, todos que nos ouvem essa noite. Que Jesus esteja entre nós mais uma vez e que nós possamos nos próximos minutos refletir sobre essa abençoada doutrina que tanto nos esclarece, né, sobre as questões da vida, traduzindo de uma maneira, pelo menos para mim, né, muito mais clara os problemas, os significados dos problemas que nós enfrentamos, para que nós possamos tirar o melhor proveito deles, né? Como você estava bem falando, né, nessa semana a gente comemora aí o Dia Nacional dos Animais, provavelmente foi a sua inspiração para poder selecionar esse belíssimo texto de Emmanuel, que reflete muito bem sobre as questões. E eu não vou me alongar muito, porque também quero que a Maria Antônia faça também a contribuição dela, que certamente é muito significativa. E é um texto que, né, Maria Antônia, se a gente ficasse só nele, daria para ficar a próxima hora e meia falando sobre ele, né? Mas eu vou só pontuar algumas questões que talvez sejam interessantes a gente lembrar, que para aquele ouvinte, né, que está nos acompanhando, que talvez ainda esteja iniciando nos seus estudos da doutrina espírita, é importante que esse ouvinte tenha esse conhecimento, e mesmo aqueles que já têm um pouco mais de experiência, que essa questão da lei do progresso é uma lei fundamental, né? Dentro de uma série de leis que Allan Kardec codificou no Livro dos Espíritos, constitui um grande pilar dentro da doutrina espírita. E que Deus, sendo a causa de todas as causas, né, infinitamente justo e bom, vai estabelecer suas leis de maneira incondicional e equânime para todos os seres da sua criação, né? Estávamos conversando aqui agora há pouco, né, que a doutrina espírita entende que temos aí uma questão trina, né, dentro do universo, né? Deus, o mundo material e o mundo espiritual, né? E todos os elementos e componentes do mundo espiritual e material estão sujeitos a uma lei, várias leis. E essa lei de hoje, essa lei do progresso, é uma lei muito importante, porque deixa claro, né, de que não há nenhum sofrimento em vão. Na verdade, nada é em vão. Muitas vezes a gente acha que o sofrimento pode ser algo que seria um desperdício, uma coisa inútil, uma coisa que não seja inclusive um propósito. Não, tem um propósito. Na verdade, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que todas as dificuldades é que são de fato os melhores desafios para que nós possamos crescer. E isso é uma coisa inquestionável, né? Não precisa ser espírita para concluir isso, né? Todos nós já podemos fazer uma revisão da nossa vida e fatalmente concluir que nós progredimos sempre nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que a gente não tem desafio, que a gente está naquela famosa zona de conforto, não há como crescer, né? E isso é uma característica, não é? Não tem nada a ver com indolência, com preguiça, com nada. Tem a ver com o mecanismo que nós precisamos. Então não é numa ação de castigo, não é numa ação de punição, nada disso, né? E os animais também estão sujeitos a isso. Certamente não estamos aqui falando, né, Wilson, Maria Antônia, de crueldade, né? E crueldade não é previsto. Logicamente, crueldade tem a ver com a imperfeição humana, né, que ainda carece de evolução e que, sem dúvida, não pode ser admitida. Mas todas as experiências de todos os seres são importantíssimas para esse crescimento, né? Acho que é isso. Coincidentemente, até coincidência mesmo, né? Nós conversávamos aqui antes do programa e a Maria Antônia dizia que tinha... Estava lendo ontem, né? Estudando ontem sobre o princípio inteligente, a evolução do princípio inteligente. E hoje a gente vem falar sobre animais no programa Visão Espírita. Então, Maria Antônia, seja bem-vinda, boa noite. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse texto, A Dor dos Animais. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. Com bastante alegria estamos novamente aqui. Boa noite aos nossos ouvintes queridos que nos motivam para estar aqui. Esse tema sobre o sofrimento dos animais, na verdade, acho que antes de pensar no sofrimento dos animais, a gente precisa parar um pouquinho e refletir como que nós, porque somos aquilo que nós estávamos conversando ainda há pouco, né? Os únicos seres assim, que têm capacidade de pensar, o único ser que tem vivo, né? Que tem capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões, que tem razão, é o ser humano, né? O homem. E para os animais, para os outros seres, eles não têm essa noção de sofrimento. Tanto é que eles têm reações muito mais instintivas de autopreservação do que as reações que nós temos diante das situações que nós consideramos de sofrimento. Muitas vezes nós sofremos e não temos uma situação real para sofrer. Então, são aqueles sofrimentos que nós criamos, são as nossas fantasias, porque decorre dessa capacidade pensante, decorre das experiências que já tivemos anteriormente, decorre dos conceitos que nós temos em relação a determinadas situações na nossa vida. E aí nós entendemos que experiências são sofrimentos. Porém, faz parte da natureza, faz parte do progresso que haja desconforto por duas razões. Primeiro, o desconforto porque nós não temos amadurecimento, nós não temos conhecimento e para adquirirmos o conhecimento nós temos que viver uma experiência. E aí, diante de uma situação que não nos é conhecida, nós reagimos sentindo desconforto, medo, né? E por isso que muitas vezes nós temos um medo que nem é real, que acaba sendo muito mais imaginário do que real. E temos essa situação de que tudo para nós, que tira a gente da zona de conforto, como disse o Francisco, nos incomoda, nos traz um mal-estar. A gente, na verdade, gosta de continuar acomodado, sem ter que se mexer. Só que, como o próprio Francisco disse, se nós não nos mexermos, se nós não mudarmos essa realidade de comodismo, nós não vamos progredir. Por quê? Porque nós vamos fugir das experiências que vão trazer conhecimentos para nós. Então, também faz parte da lei, de uma outra lei importante, é a lei de causa e efeito, que os animais não estão sujeitos, mas que nós estamos, né? Por quê? Porque nós já temos consciência das nossas atitudes. Então, daí vem essa pergunta. Se os animais não estão sujeitos, né, à lei de causa e efeito, por que que... Como justificar as aflições e os sacrifícios dele? Então, vem daí a explicação, né, de Emmanuel, de que as experiências que aparentemente, aos nossos olhos, são sofrimentos para o animal, na verdade, são impulsos de grande progresso. E um exemplo que ele cita é o animal que vai se domesticando, vai se tornando dócil. E quando a gente olha a história, não precisa ir muito longe, não. Hoje, que na nossa sociedade está se valorizando tanto os pets, né? A gente está... vem cada vez mais surgindo leis que protegem os animais estão ganhando um espaço dentro dos lares como se fossem pessoas, como se fossem filhos dentro de uma família. E eles passam a ter muito mais conforto do que desconforto em relação ao animalzinho que está lá na rua abandonado. Então, a gente percebe que quer queira, quer não, até esses animais que estão domesticados já estão no processo de evolução maior do que muitos outros que vivem muito mais sujeitos ao medo, sujeito à autoconservação natural, do que o próprio animal que nós estamos cuidando. Por quê? Porque o homem está intervindo nesse processo da evolução dos animais, né? E é muito interessante isso. Então, primeiro é a interpretação do sofrimento. E segundo é essa experiência de desconforto que é necessário para nos tirar da comodidade para podermos evoluir. Então, o sofrimento sempre vai nos levar a um processo de crescimento. E no caso nosso, é um crescimento moral, espiritual. Enquanto que o animal está progredindo dentro da sua própria espécie porque ele ainda não tem a capacidade da razão. Francisco? Não, lembrando, né, que essa questão, né, por trás dos animais, né, por trás de nós, existe o princípio espiritual, né, e que entre os animais e o homem existe, como a Maria Antônia estava falando, uma diferença de que nós, né, espíritos humanos, carregamos já a consciência, o poder do livre-arbítrio, enquanto os animais são, de alguma maneira, movimentados, animados por um princípio inteligente, que ainda não está sujeito a essa lei de causa e efeito, como a Maria Antônia estava falando, e é um princípio inteligente que vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, né? A literatura espírita, a codificação espírita deixa claro que em algum determinado momento o espírito é criado, mas a humanidade ainda não tem ainda condições de compreender como esse processo é feito. Isso está muito claro na codificação espírita. O que se sabe mesmo é que o espírito é criado em algum determinado momento com esses atributos, dentro de uma evolução mínima que deveria ter tido como princípio inteligente, e que certamente adquire esse status, né, essa categoria de espírito, né, com E maiúsculo, né, Wilson, de uma maneira igual. Quer dizer, todos os espíritos, ao serem criados, são criados simples, ignorantes, de maneira, vamos dizer assim, justa e igual, mas já com consciência, já com essa necessidade de avaliar as suas próprias decisões, sendo sujeitos, portanto, à lei de causa e efeito. Uma outra coisa importantíssima que a Maria Antônia falou, que eu gostaria só de ressaltar, Wilson, é essa questão do sofrimento criado. Isso é muito importante que você falou. Porque, assim, há sofrimentos aos quais toda a criação está sujeita e que é um impulso para o crescimento, um impulso para o progresso, um impulso para a evolução. Agora, há sofrimentos que são criados pela própria resistência do ser humano, pela própria inaceitação do ser humano a se submeter a determinadas provas, a se submeter a determinadas situações. E aí o Evangelho é realmente a palavra-chave para que a gente possa, de alguma maneira, entender esse processo e sofrer menos. Bem, e aceitar mais. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Então, exatamente, é a mansuetude, a mansidão. Esse sofrimento que a Maria Antônia está falando é como hoje os filósofos modernos falam, é uma resistência àquilo que é. As coisas são como são. Nós vivemos num mundo como este, em que há imperfeições, em que nós vamos estar sujeitos a pressões, a dificuldades, que em vez de reclamarmos, a doutrina espírita nos convida a olhar com outros olhos. Eu sei que é difícil, mas chega ao ponto de dizer para que a gente deve agradecer. E tem que agradecer os desafios, e tem que agradecer os desconfortos, porque são esses desconfortos que nos provam todos os momentos. Emmanuel diz assim: espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose. Está no texto de hoje. Isso é, não há transferência de um para o outro. Não é um processo passivo, não é um processo assim que vem. Graça. E uma gota assim, graça. Como que é chamado de graça, por exemplo? Pela graça de Jesus a gente se transforma. Pois é, mas aí ele diz: mas sim, através de trabalho paciente e intransferível. Não há como transferir a tarefa que eu tenho de aprender da Maria Antônia, do Wilson e de todos nós. São experiências únicas, individuais e bondosamente oferecidas. É isso que a gente tem que tomar consciência, de que nós estamos tendo essa oportunidade de receber essas experiências e tomar uma atitude diante delas, né, Maria Antônia? Nós podemos escolher. Nós podemos continuar revoltado, insatisfeito, dizendo assim, não, que estou sofrendo, ou entender como uma oportunidade de adquirir resiliência, paciência, tolerância, sabedoria e todos os outros quesitos que estão sendo, de alguma maneira, requisitados para a gente superar aquela prova. É isso, Wilson. Bem, eu só vou reforçar, né, um comentário que eu fiz enquanto você comentava, porque o ouvinte que está nos acompanhando aqui, é importante que ele compreenda isso no Espiritismo. Nós não acreditamos na salvação que vem de fora. Então, aquilo que é transmitido por algumas igrejas como a salvação pela graça, isso é, em determinado momento, quando você se arrepende dos seus erros, você passa ou não por um ritual qualquer, um batismo, alguma coisa que demarque um novo momento da sua vida, e a partir daquele instante você é um ser transformado. Não. Nós podemos entender que o ser, sim, pode ser considerado um ser transformado em função da nova postura que ele adota. Exatamente. Então, se eu realmente, com esta mudança, quer seja simbólica, ritualística ou não, isso pouco importa. Mas se eu adoto uma postura diferente a partir daquele dia, nos dias que se seguirão, aí sim, possivelmente eu vou... Mas isso não vai fazer com que eu não seja responsável ainda pelo mal que eu causei no passado. Porque nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela não opera no sentido de anular as coisas que nós fazemos. Porque existe a consequência, como o Francisco e a Maria Antônia colocaram. Mas é uma consequência que é nos imposta de determinada forma, de maneira que nós conseguimos assumir. Vou dar um exemplo. Nós temos uma dívida de 100 mil reais no banco, a gente chega lá e fala assim, olha, eu não estou conseguindo assumir essa dívida, não posso pagar. O gerente te fala assim, olha, então eu vou dividir para você em 100 mil parcelas de um real. Você consegue pagar? Aí eu dou conta. Porque um real eu posso pagar. Então é assim que os nossos erros do passado nos gradativamente vão surgindo como oportunidades de trabalho. Todas elas de acordo com a nossa capacidade. Por isso que a gente acredita que ninguém carrega um fardo maior do que aquele que pode carregar. Então essa negociação que a gente fez quando a gente retornou para a Terra e nós assumimos um determinado compromisso, agora nós não nos lembramos, mas é importante saber que é bem provável que nós tenhamos participado disso. É bastante provável, aliás. E também colocando como o Francisco apresentou, eu me lembrei aqui de uma passagem num dos livros de André Luiz, que eu não consegui me lembrar o livro, depois se alguém conseguir pesquisar e me ajudar, e nem quem foi o orientador espiritual que explicou isso para André Luiz. Se eu não me engano, foi Aulus, mas eu não tenho certeza, que eles discutem sobre a dor. E aí ele explica para André Luiz que existem três tipos de dores. O que ele chama de dor expiação, de dor evolução e de dor auxílio. Então, a dor expiação, veja bem, é a dor, como Francisco falou, só estou dando o nome, a dor expiação é a dor de dentro para fora. Então, é a dor que surge como consequência de uma atitude minha. Então, eu só posso sofrer essa dor quando eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Por isso que é a dor do homem, a dor expiação. Já a dor evolução é uma dor de fora para dentro. Então, é uma dor imposta pelo mundo natural que você habita. Cada mundo vai ter um tipo de experimentação diferente. E o exemplo que esse orientador oferece a André Luiz é o da semente na cova. Ele diz, a semente na cova tem que se rasgar para deixar de ser semente, para que surja o broto, né? Eu acho que se a semente, se ela tivesse terminações nervosas, não é, Francisco, que pudesse registrar isso, certamente seria um processo doloroso. Quem você falou do instrutor? Você falou de quem? Aulus. Não, aqui eu estou achando na internet, que Alexandre... foi do livro Ação e Reação, capítulo 19, página 260-262, o instrutor é Druso. Isso, é esse mesmo, é Druso. Três tipos de dor: dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Isso, exatamente. Está no livro Ação e Reação, quem quiser. Quem quiser consultar, é importante ler mais, porque lá tem detalhes. Né? E a dor auxílio é a dor que muitas vezes é imposta para a gente, mas como um benefício, como uma proteção, para impedir a gente de tornar a cair num determinado erro que nós já temos caído várias vezes em existências anteriores. Então a gente nasce com determinadas limitações para impedir a gente de errar no mesmo lugar. Resumindo, todas as dores são úteis. Todas as dores, isso, em todos os momentos. E isso justifica para muitas pessoas que dizem, usam isso como argumento contra o Espiritismo, né? Porque quando nós falamos sobre as nossas dores, né, a origem das doenças no perispírito, né, na nossa mente, a pessoa fala, mas e o animal? Isso não justifica. Mas aqui fica bem claro para a gente que o animal também não sofre a dor expiação, mas ele sofre a dor evolução. Bem, amigos, nós vamos seguindo com o nosso programa, e agora é o momento da gente falar da campanha Conheça o Espiritismo, a campanha do Livro Espírita, né? Amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. São cinco obras, as obras básicas. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. E por falar em livro, eu quero aproveitar também e falar sobre a campanha Conheça o Espiritismo. Campanha encabeçada pela USE, teve início no ano passado, é uma campanha em que a USE vai distribuir 25 mil livros espíritas, a obra Fundamentos da Doutrina Espírita. É um livro fantástico para quem quer conhecer o Espiritismo. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, né, em qualquer setor da vida, é uma obra magnífica para ele ter o primeiro contato, entender exatamente o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. No próximo dia 14 é o início oficial da campanha, então tem uma reunião de diretoria e as casas espíritas já começam a receber a obra. Então, para você ter acesso à obra, basta procurar uma casa espírita, né, mais perto de sua casa. Você pode acessar o site da USE, lá tem uma relação com todas as casas espíritas afiliadas. Você vê lá uma casa espírita perto do seu bairro, certamente tem uma. Você vai até lá e pede. A obra é gratuita. Em Piracicaba, correto? Em Piracicaba. É Piracicaba e região, isso, né? Na circunferência aqui, na circunregião. Então tem Rio das Pedras, Iracemápolis, Capivari. São Pedro, Capivari, Rafar. Então, algumas cidades aqui na região que englobam a USE aqui intermunicipal. Então você vai até lá, pede para o dirigente, ele vai ceder para você. Ah, mas eu quero 2, 3, 5 livros, posso pegar? Pode. Custa alguma coisa? Não, é gratuito. O objetivo é levar a mensagem do Espiritismo, essa mensagem de consolação, a todos que precisam ouvi-la. Tá? E também continua aberto, né, lá no site da USE, para quem quiser colaborar com a campanha, pode colaborar ainda, tá? Vai permanecer aberto durante algum tempo ainda. Então você pode colaborar com quanto você quiser, R$10, R$20, R$50, R$100, R$1.000, aquilo que você puder, na verdade. Então, a qualquer tempo. E você também vai ajudar na distribuição dessas obras. Nós vamos agora ouvir a mensagem que nós selecionamos para hoje, que é da Terezinha Oliveira, a mensagem chamada Súplica, que na verdade é uma prece para nos prepararmos para o segundo bloco do programa da noite. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita de hoje. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós estamos na parte em que Allan Kardec nos apresenta preces, exemplos de preces. Então ele sempre traz primeiro um prefácio, explicando, fazendo uma introdução à prece e depois a prece em si. Esse texto é um pouquinho mais longo, então eu vou ler ou trechos dele ou só a primeira parte e já vou passar os comentários aqui para o Francisco e para Maria Antônia. E depois a gente vai para a prece propriamente dita. Os maus espíritos. Aliás, eu não disse o nome, né? O título da leitura é A Prece pelos Espíritos Endurecidos. É importante a gente entender isso para entender o texto de Kardec. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece, e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germen latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas, é a segunda categoria que Kardec se refere, né? Então, os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram todos os que aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o temor, o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Francisco? No trecho de hoje nós estamos falando sobre essa questão de preces que devemos fazer para os espíritos mais endurecidos. Essa reflexão também é feita em outras obras de Kardec, né, em que ele classifica os espíritos em ordens, né? Até no próprio Livro dos Espíritos, aqui nós estamos no Evangelho, mas até no Livro dos Espíritos essa classificação também é feita de forma muito didática, e que, lendo a descrição, né, nós podemos até visualizar, né, cada um de nós, visualizar irmãos que ainda estão nessa faixa, nessa sintonia. E mais uma vez o Espiritismo explica que não é uma questão de fatalidade. A coisa é como é. Em outras palavras, acabamos de dizer há pouco que os Espíritos são criados simples e ignorantes a partir de um determinado ponto que nós mesmos desconhecemos, né? Ao serem criados simples e ignorantes, sem dúvida vão carregar germes de muita animalidade, de muita ligação à matéria, né, que de alguma maneira tem a ver com o comportamento anterior, um comportamento mais primitivo, inclusive relacionado a um comportamento animal, né, de instinto de defesa, de brutalidade, de necessidade de violência e tudo mais. Então, sem dúvida, isso não muda do dia para a noite. Agora, a velocidade de como isso acontece, isso vai depender sim da decisão do espírito. Há espíritos, como estão sendo classificados aqui como endurecidos, são espíritos que pela sua própria vontade resistem em passarem adiante. Preferem permanecer como estão, desse jeito. mais duros, de alguma maneira mais embrutecidos, né? E que aqueles que já têm uma visão mais clara da linha de evolução, como se fosse uma linha de produção mesmo, né? Na verdade, o comportamento tem que ter não é de repulsa, não é de condenação, né? Não é de rejeição, não é de nada, a não ser de ter compaixão realmente por eles, porque sabemos nós que Deus, sendo infinitamente justo e bom, vai dar as condições necessárias para que esses espíritos continuem a ter opções de escolha. Eles vão ter opções de escolha mais para frente e uma hora vão sair desse estágio, assim como aqueles que decidiram sair mais cedo saíram. Agora, tanto no primeiro caso como no segundo caso, a oração é sempre importante, né? Muito importante, porque mobiliza não apenas energias naquele irmão, mas também em todos aqueles outros espíritos que desejam, que estão ligados àquele irmão, que querem que aquele irmão progrida. E Kardec fez duas subdivisões, né Maria Antônia? Vou até deixar mais para você detalhar esse ponto, né? Que, sob o ponto de vista assim, de classificação, os dois são endurecidos. Só que um tem um pouco mais de perspicácia, o outro um pouco mais de brutalidade. Mas no frigir dos ovos, né, os dois têm dificuldades de evoluir e, logicamente, merecem a nossa aproximação, não é isso? É que para nós que olhamos de fora, aquele que é embrutecido, ele é muito mais simples, muito mais... ingênuo. Talvez, a gente pode chamar até de puro, talvez, não sei. E é um espírito que realmente ainda não foi tocado, né? Pela espiritualidade. Em contrapartida, aquele que é hipócrita, ele sabe, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele tem noção e ele decide que ele quer ser mal. Então, ele é um espírito endurecido por escolha. O outro, ele é endurecido, correto. Ele pode ter escolhido ser bruto, ele poderia não ser, mas ele é bruto, mas muito mais porque ele tem essa energia primitiva, esse berço primitivo ainda nele, exato. Que ainda é forte, que nós não sabemos as razões, né? Porque às vezes tem muito a ver com a experiência de vida e de educação, não só na atual encarnação, mas até anteriores, culturais, né? Em contrapartida, aquele que é hipócrita, ele sabe do que ele está fazendo, né? E é por isso que fica mais difícil de lidar com ele. Ele é um espírito mais renitente, um espírito mais difícil, mais complicado. E aí me lembro um pouco das questões de como se faz o planejamento encarnatório. E que a misericórdia divina, ela nos dá sim o livre-arbítrio. Mas quando a questão evolutiva do espírito está interferindo ao tal ponto de dificultar o progresso dos outros, principalmente progresso coletivo, esses espíritos são cerceados de continuar atuando no mundo. Ou eles são recolhidos por um bom tempo no plano espiritual, ou lhes é imposta encarnações. Então ele vai se reencarnar em situações que ele vai ter que dobrar mais duras, né? Isso. Situações e ele difíceis. Vai ter que se dobrar diante dessas, diante do seu orgulho, da sua vaidade, da sua hipocrisia. Eu sempre penso, né, em que momento o espírito começa a optar pela hipocrisia. Aí a gente vai no Evangelho e vai perceber que Jesus caminhou ao lado de pessoas consideradas párias naquela sociedade, na sociedade daquele tempo. Eram, até mesmo ele protegeu, né, uma mulher que foi flagrada num ato de traição ao seu marido. Ele andava com os impuros, os doentes da época, que eram considerados impuros, simplesmente. Sentava à mesa com cobradores de impostos, pessoas consideradas de má vida, porém sobre nenhuma delas ele emitiu nenhum juízo em todo o Evangelho. No entanto, aos hipócritas ele dedicou muitas linhas. Ai de vós, hipócritas! hipócritas, né, que por fora são como túmulos caiados, mas dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Então, os hipócritas incomodam demais. Então, eu diria que se nós tivéssemos que colocar a nossa atenção em alguma coisa que devemos combater em nós, é a hipocrisia. Porque todo o resto talvez sejam características de espíritos endurecidos, mais simples, como o Francisco pontuou. Mas o hipócrita não. Mas em que momento a hipocrisia surge? Enquanto vocês falavam, eu pensava aqui. E relacionei ao conhecimento. Porque nós temos que evoluir em conhecimento e em amor, nós sabemos disso. Né? Emmanuel vai se referir às duas asas que elevarão o homem à perfeição. Né? O crescimento, o desenvolvimento intelectual e o moral. Mas então, quando nós passamos a ter acesso ao conhecimento, é não saber lidar com esse conhecimento, é a posse desse conhecimento, né? E a relação com o nosso orgulho, a nossa vaidade, que faz com que nós caiamos em tentação e utilizemos esse conhecimento contra o nosso irmão de maneira a nos beneficiar. E isso é hipocrisia, né? É usar, é ser ardiloso, que é como ele coloca aqui, são quase sempre muito inteligentes. Então, daí a importância da gente cuidar das nossas crianças. Né? Educar não é mandar para a escola, não é ler livros, não é dar filosofia, não é dar iPad, enciclopédias, antigamente as enciclopédias, né, que se compravam para os filhos. Cultura não é nada sozinho, sem o seu contrapeso moral para a criança aprender a utilizar aquilo realmente, né, no seu cotidiano, aplicar aquilo de verdade. Caso contrário, a hipocrisia surge. Surge, né, no movimento do ser tentar buscar o melhor para ele, né, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Bem, vamos à prece agora, é o item 76. Então agora Kardec dirige uma prece a esses espíritos endurecidos. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre, aqui é para a gente colocar o nome daquela pessoa. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que, então, te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível. Porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. Ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a vontade de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-se e fazer o bem em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-se, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vo-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Não, ao ler, né, essa lição, essa prece, melhor dizendo, me lembra muito a questão da compaixão, né, Maria Antônia? Veio muito aquela passagem de Jesus em que ele estava com os seus discípulos observando as pessoas entrando no templo, né, e falando sobre essas questões da oferenda, né, antes da oração e tudo mais. E Jesus deixa muito claro, né, antes de fazer qualquer tipo de oferenda, antes de se colocar, né, nesse tipo de conexão com Deus, vai lá e faz as pazes com teu inimigo, né? E isso, não sei porquê, me lembrou muito essa questão, porque aquele que já está apto a fazer uma prece como essa já reconhece, né? Já reconhece que o irmão é resistente no mal, e isso é o pior para ele. Quer dizer, já é um início de um perdão, já é o início de uma compaixão, já é o início de uma compreensão da situação, que de fato, para aquele que está fazendo a prece, além do benefício direto à pessoa que está recebendo, é um benefício muito maior àquele que está fazendo a prece, porque ele já se coloca numa postura de compreensão, de entendimento de que os irmãos são assim, não por, de alguma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira assim, claro que é uma maneira ainda voluntária, mas é uma maneira que ainda torna infelizes, em primeiro lugar, aqueles que o são, né? Isso é uma postura de compaixão, de compreender, e essa prece nos faz lembrar muito isso. Quem está sintonizado no bem já é feliz. Puxa vida, já é uma grande vantagem. Como diz o Luiz Guimarães, é uma covardia. Aquele que já compreende isso, que fazer o bem lhe faz bem, ele já está numa posição de vantagem. Então, quando a pessoa se dirige a uma pessoa que ainda faz o mal com esse tipo de sentimento, né, Wilson, de compreender que o outro está no mal e que deseja que o outro saia dessa, para mim me lembra muito a compaixão. Maria Antônia, eu quero que você comente essa assertiva. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Isso é claro, né? Porque todas as vezes que nós fazemos o mal para alguém, E principalmente intencional, porque nós até podemos fazer o mal sem perceber, sem né? Dúvida, pela imaturidade, por uma questão de descuido, mas fazer o mal, principalmente intencional, só nos leva ao sofrimento, porque é a lei de causa e efeito, né? Que nós já comentamos lá na primeira parte. E porque tudo aquilo que nós levamos para o outro e para o mundo, volta para nós, né? Porque nós estamos em constante sintonia com as pessoas, com a natureza, com tudo que nos cerca. E se a nossa postura é de desrespeito, de agressão, é natural que a gente também colha da mesma forma. Então, por isso que o sofrimento se prolongue. Existe, né, uma ilusão. Em determinado momento, aquele que faz o mal se ilude. A gente vê muito isso, é claro, eu vou tomar como referência aqui os extremos, né, porque é importante a gente sempre fazer o tipo ideal, o extremo, para a gente poder identificar. Mas em novela, geralmente, tem sempre aquele personagem, né, que é mal do começo ao fim da novela. Então ela passa a novela inteira, a história toda arquitetando, criando planos para prejudicar um, para separar o outro e tudo mais. E durante toda a novela ela se mostra feliz. Então ela se julga feliz, que tudo aquilo que ela está produzindo de mal, que está beneficiando e que ela está sendo feliz fazendo aquilo. Mas o que a gente vê pelo texto aqui é que lá no fundo a pessoa não se engana. Ela continua infeliz, ela não tem paz. Porque felicidade é paz de espírito. E a pessoa pode ter o que for, dinheiro, condição, cargo, poder, mas ela não tem paz no espírito. Na profundidade, ela tem arrependimento, ela tem medo, ela tem raiva, ela tem ódio. Em trabalhos mediúnicos, não é, Francisco? Isso é muito comum. Os espíritos alguns irmãos se apresentam obstinados no mal, né? E dizendo que eles estão muito bem onde estão, e lá eles querem permanecer, eles não querem que a gente ofereça ajuda, né? Aí, quem diz que eu preciso de ajuda? Eu estou muito bem. E aí, numa conversa de alguns minutos, ele se depara na situação de fragilidade e desequilíbrio que ele está. Aí bota a mãe dele na frente dele. É, porque assim, na verdade, é uma situação em que o espírito se autoilude, como se fosse importante para a felicidade, entre aspas, dele, ter um sentimento de revanche, de olho por olho, de dente por dente. Aquilo que, de alguma maneira, Jesus deixa muito claro, que o espírito humano já passou dessa fase. Ele tem que compreender que para ele crescer, os outros também precisam crescer. Para ele se sentir amado, ele precisa amar os outros do jeito que ele se ama. Então ele não vai poder fazer para o outro aquilo que ele não gostaria que fizesse para ele. E esses espíritos estão fazendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Estão produzindo todo o mal que ele não gostaria que fosse para ele, como num sentido de revanche, né, de autoilusão. E quando eles se dão conta, né, do quanto estão fragilizados, aí sim, realmente, eles precisam de um auxílio muito forte para poder se recompor, para poder se reequilibrar, porque realmente o estado é lamentável desses irmãos, né? E Kardec coloca aqui, né, de forma ímpar, né, duas perspectivas tem. Eles só têm duas opções, né? Uma delas é sofrer mais do que já está sofrendo. Por que isso? A tendência é sofrer mais. Então, mas tem a ver com o que a gente falou no primeiro bloco, sobre dor, sobre sofrimento, sobre o que a Maria Antônia falou, sobre decidir sofrer, né? Sobre criar um sofrimento que não existe, né? Então, assim, é justamente escolher. Eu vou escolher esse caminho, que é um caminho mais doloroso. Muito mais doloroso. É um direito dele, hein? Não podemos tirar esse direito dele. Mas, sem dúvida, ele vai estar sempre sujeito a uma lei de retorno e uma lei de progresso, que vai depender muito de um tempo. Ele não vai poder ficar estagnado para sempre. E é um tempo que nós, irmãos, não podemos julgar como sendo tempo pequeno, tempo grande e tal. É o tempo que ele vai precisar. Agora, que ele nunca vai ficar nesse estado para sempre, não vai ficar. Não vai, isso daí já está comprovado que não fica. A misericórdia divina é grande nesse sentido, né? E é por isso que eu vejo que a doutrina espírita é muito esclarecedora. Porque quando nós sabemos que ocorrem esses processos e que até mesmo aqueles espíritos que são tão resistentes, que estão aí há centenas de anos aí parados no tempo, né? Chega um momento em que os espíritos atuam para retirá-los daquela situação, né? Por misericórdia mesmo, por amor. E concluindo, né, Wilson, antes de a gente passar para outro bloco, essa questão é muito bem elucidada já nessa codificação complementar, na coleção de André Luiz. Já se vê muito os efeitos da prece em as diversas circunstâncias e também, né, Maria Antônia, em situações de relações de obsessores com obsediados. Há relatos, né, de André Luiz em que há momentos de prece por espíritos benfeitores, e ele relata, ele descreve o que acontece com a prece, né? Então, no sentido de realmente dar aquele impulso final para que haja uma certa transformação. Dizer que vai fazer assim uma transformação do dia para a noite, não. Mas o efeito da prece é absolutamente comprovado, tanto no meio encarnado como no meio espiritual. Bem, amigos, hora de agradecer os nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que, unindo esforços, tornam possível que essa mensagem de amor e de compaixão possa alcançar os corações que dela necessitam. A vocês o nosso agradecimento. É por vocês que estamos aqui. Muito obrigado por esta oportunidade de trabalho. Lembrando que esse programa vai ao vivo todas as quartas-feiras, às 19h30, e todos os domingos, às 9h30 da manhã, e depois fica disponível lá no aplicativo da União Rádio Web para as pessoas no mundo inteiro ouvirem quantas vezes elas quiserem. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E se você ainda não ajuda, colabore. Você pode ajudar a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Acesse uniãoradioweb.com.br e saiba como colaborar. Nós vamos agora de música, como eu disse lá no comecinho, em função da celebração do Dia Contra o Terrorismo, nós selecionamos, das vítimas de terrorismo, né? Nós selecionamos aqui a música do Gilberto Gil, A Paz. Vamos então cantar, vamos ouvir e vamos viver a paz. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em o lamento de tantos ais. Música. invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão. Fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita de hoje. Aqueles que nos acompanham se lembram que no programa da semana retrasada nós iniciamos o assunto O Sono e os Sonhos. Estavam presentes a Maria Antônia Padoan, que está conosco hoje também, e o Sérgio Aguiar. Naquela ocasião, nós iniciamos conceituando, né, o estado de sono, a composição do nosso ser como espírito e matéria, e explicamos a separação parcial do nosso ser. Eu queria que o Francisco só equalizasse, né, o nosso entendimento para a gente seguir a partir daí. Nosso roteiro é o que acontece durante o sono, né? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, é uma oportunidade, né, para o desprendimento parcial do espírito, né? Como Allan Kardec coloca, uma espécie de uma emancipação parcial, uma saída temporária, vamos dizer assim, né? Daquela, daquele enclausuramento que o espírito se encontra num corpo físico. Obviamente não pode ser um desprendimento total, porque se sabe, né, que a vida orgânica depende, logicamente, da animação por um espírito. Mas em função das faculdades orgânicas estarem, vamos dizer, adormecidas, atenuadas, o corpo físico necessita desse repouso, né, Maria Antônia? Você, sim, que é da área, precisa desse repouso. É uma oportunidade para o espírito se emancipar, de alguma maneira estar mais lúcido, mais consciente do seu próprio estado de espírito, né? Enquanto ele está, de alguma maneira, ocupando o corpo físico, agindo nas funções do corpo físico, é mais difícil ele ter essa consciência, né? Ele não tem essa consciência, ele sente que ele é o corpo físico, né? Mas com esse desprendimento parcial, o sono favorece, logicamente, esse estado de autoconsciência e de até de um intercâmbio muito mais eficiente com os outros espíritos que também se encontram nesse estado, ou no estado de desprendimento parcial, ou totalmente desencarnados. Quero aproveitar aqui e fazer um comentário sobre o que o Francisco falou, sobre a necessidade do corpo, né? Eu me lembrei aqui que há poucos dias atrás, eu conversando com a minha filha, aliás, está nos ouvindo, um grande beijo, viu, Jennifer? Está lá em São Paulo, nos ouvindo, um grande beijo, e ela vai se lembrar que eu conversava com ela e ela me contava que já há vários dias ela dormia muito tarde, 2, 3 horas da manhã, por conta de um trabalho que a gente estava executando. Então estava dormindo pouco e muito cansada. Eu falei para ela: Jennifer, a gente tem que dormir. Dormir é muito importante, porque, na verdade, é o nosso espírito que perturba o nosso corpo. Porque a perturbação é espiritual. Nós, espíritos, é que somos perturbados. Então, quando a gente sai do nosso corpício, né, deixa ele lá à noite, quietinho, ele se recupera, ele se recompõe. Né? Aí ele se prepara para a gente voltar de manhã de novo e começar a perturbação outra vez. Uhum. Então ele é um instrumento, bendito instrumento. Então veja que importante, né? Da parte biológica mesmo, fisicamente, o quanto é importante. Tanto é que quando as pessoas não dormem, quem tem problemas com insônia, é muito importante que corrija, porque quem tem insônia constantemente acaba desenvolvendo quadros, outras doenças paralelas, né? Acaba ficando um quadro patológico, uma insônia, e ela precisa realmente de auxílio. Por quê? Porque o sono para o corpo, ele é extremamente importante. Dado que nesse instante ele reduz todo o seu processo de atividade e ele passa a funcionar com as mínimas condições, né, da vitalidade orgânica, mas em contrapartida muitas mudanças, muita recuperação das células estão acontecendo e reproduções de células no organismo. Então o sono, e para o cérebro, ele é extremamente salutar, sem dúvida, para as células do cérebro, né? Então, aí quando nós falamos do ponto de vista espírita, nós não podemos nos esquecer que o corpo é uma bênção que nos traz a oportunidade encarnatória. E nós temos que ter para com esse corpo, que é o veículo do nosso espírito, o mesmo respeito, os mesmos cuidados que nós temos com o nosso veículo, o nosso carro que nos transporta lá na vida, no dia a dia. Olha, né? Eu sei que o nosso tema aqui é sonho, mas é importante o que você está colocando, que o Francisco também pontuou, e é importante a gente ressaltar aqui para o ouvinte, então, que cuide, né, do seu sono, né? Vá dormir, não se alimente em demasia antes de ir para a cama. Se você não gosta de dormir, né, sentindo fome, faça uma alimentação frugal, um chá, uma coisa bem leve para você poder dormir tranquilo. Não vá assistir um filme de terror, exatamente, né, na cama, músicas, televisão no quarto, exato, aquele filme lá com o herói arrancando as cabeças de todo mundo, com sangue jorrando pela tela. Aí você fecha os olhos e vai tentar descansar aquela imagem na cabeça. E aí, esse é um momento importante para a gente avançar para a próxima pergunta agora. Então, o que são sonhos de verdade, Francisco? Então, eu não sei se eu sou a pessoa mais capacitada para responder isso, né? Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, nada. Mas vocês vão me ajudando a decifrar isso, né? Os sonhos podem ter diversas origens, né? De uma maneira geral, né? Uma origem física, uma origem mental e também uma recapitulação de uma experiência espiritual. É muito difícil para a gente ficar classificando isso, né? Mas de uma forma ou de outra, pelo bom senso, nós podemos procurar de alguma maneira interpretar nossos sonhos, verificar, né, o que está acontecendo conosco. Eu acho que você deu um exemplo bem simples, bem prático, acabou de dar, de que nós precisamos fazer aquilo que os especialistas da área falam de higiene mental, né, antes de dormir, para ter um sono saudável. A higiene mental passa primeiro por essa limpeza da nossa mente, do nosso cérebro, porque o cérebro é um instrumento, pessoal, assim como as nossas mãos, os nossos olhos, é um instrumento que nós usamos durante o dia, né, para pensar, para raciocinar, para evoluir, para tudo mais, para aprender. Mas sem dúvida ele não é nós não somos o cérebro. Nós não somos o nosso cérebro. Então a gente precisa, assim como a gente limpa as mãos, escova os dentes, não é? Se alimenta, repõe as nossas energias, a gente precisa fazer essa higiene mental antes de dormir, que é de alguma maneira serenarmos os nossos pensamentos. Sem dúvida, dentro desse contexto, a prece é fundamental. Porque ela nos auxilia não apenas a fazer essa higiene mental, mas também nos sintonizarmos com as questões espirituais. É uma preparação dessa emancipação da alma para que a gente possa ter um sono produtivo, um sono saudável e assim por diante, né? Então, acho que os sonhos são classificados em diversas maneiras. Acho que eu peço para Maria Antônia e o próprio Wilson complementarem essas definições, mas o mais importante é justamente nos prepararmos para termos um sono saudável, sendo que aqueles sonhos que nós temos podem ter essas três origens. Eu queria comentar um pouquinho, porque até recomendar, né, aos ouvintes que estiverem nos ouvindo sobre esse assunto, que procurem ler o Livro dos Espíritos no seu capítulo 8. Nesse capítulo, ele trata da emancipação da alma e as primeiras perguntas estão todas relacionadas ao sono e ao sonho, né? E o Espírito responde a Kardec que o sonho, aliás, ele é o produto, o fruto, né? O produto é o resultado da emancipação do nosso espírito, que durante o sono, nosso espírito, ele se desvincula da matéria, ele se emancipa, mas continua preso ao corpo físico. Dando essa sensação de memória depois, né? E daí, quando ele se retira do corpo, ele pode se encontrar tanto com espíritos encarnados quanto com os desencarnados. Exato. E ao se retirar do corpo nesses momentos do sono, o espírito pode buscar estudos, pode buscar vivências no plano espiritual ou pode até buscar experiências que não sejam muito saudáveis. Vamos dizer, né, que seja uma pessoa que está em perturbação. Ela dorme e ela tem um perseguidor, né? Ela, como ela vive em perturbação, ela vive nervosa, ela vive brigando, ela vive xingando, vive criticando. Quando ela dorme e ela, por conta disso, ela tem um monte de perseguidor no plano espiritual. Por sintonia. Por sintonia. Por sintonia. Isso é fundamental. Isso. Não é porque ela merece. Ela cria. Ela capta essas influências. Assim como vocês sintonizaram agora na internet o nosso programa, entendeu? É igualzinho, não tem nenhuma questão de merecimento nem de culpa. É uma questão física. E aí, Wilson? Aí ela adormece. O espírito dela sai do corpo. Vai para onde? Fica sob a ação de quem? Desses espíritos que estão perturbando. Vai depender muito dela. Se ela, durante o dia, esteve perturbada, irritada, agressiva, sabe, assim, aquelas pessoas que nós sempre encontramos, né, que agem de uma maneira muito intempestiva, ao dormir, elas acabam tendo uma agitação também na espiritualidade quando elas se desvinculam do corpo. E muitas vezes, ao retornar para o corpo físico, o corpo é que percebe, que sofre os efeitos desse processo de desequilíbrio que ela vivencia no plano espiritual. Então, vem com essa sensação vicioso. De cansaço. Podemos considerar como sendo um círculo vicioso aí? Às vezes pode se tornar um círculo vicioso. Se continua, né? Se é constante regular, isso. Exato. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de mudança de atitude, né? E aí é uma pessoa completamente desequilibrada. Pois ela permanece nesse desequilíbrio por longo tempo. Por isso que elas adoecem psiquicamente, acabam desenvolvendo depressão, quadros de ansiedade, porque ao se desvincular do corpo físico, e principalmente porque elas se preocupam em fazer uma prece, em estabelecer um preparo saudável para dormir, então está irritado, vai dormir como uma maneira de se escapar, uma maneira de fugir da situação que está incomodando. A atividade mental continua. Mas aí, tanto o cérebro continua, não descansa, porque houve uma alteração bioquímica cerebral, e o espírito dessa pessoa, isso, e o espírito dela não consegue alçar essa liberdade mais plena que os outros espíritos mais equilibrados conseguem. Então, elas ficam ali por volta do corpo sofrendo a influência desses espíritos que as obsediam, que as perseguem. E quando elas voltam, só para completar o pensamento, elas voltam com a sensação de estar sendo perseguidas, tem a sensação de que alguém está correndo atrás dela, acorda cansada. Isso quer dizer, tem pessoa que fala assim, tem gente que fala assim, nossa, parece que eu apanhei essa noite, né? Porque acorda todo dolorido, cansado. É claro que tem que ver as causas, ver se o colchão está bom, né? Se fez a oração. Físicas, é claro. Né? Mas estando tudo sob controle. Analisa que tem alguma coisa acontecendo ali. Ai, parece que eu apanhei de noite. Talvez tenha apanhado mesmo. ele influencia e ele é influenciado. Né? Pois é. Bom, existem os casos daquelas pessoas que parece que conseguem prever acontecimentos. Não tem, por exemplo, alguém aí conhece, tem algum tio, tia, alguém que liga, ai, sonhei com você, toma cuidado com tal coisa, viu? Porque eu sonhei com tal coisa. E tem aqueles tios famosos que parece que acontece as coisas que ele... Então, se para o Espiritismo, eu já estou adiantando isso, não existe determinismo, né? Porque temos o livre-arbítrio, podemos escolher a cada situação, se podemos escolher o caminho A ou B, como isso pode acontecer, Maria Antônia? Como uma pessoa pode ter acesso ao que vai acontecer no futuro? Olha, uma informação muito importante, que inclusive nós encontramos no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, é que quando um espírito ele se despreende do corpo durante o sono, a sua capacidade se amplia, sua capacidade perceptiva e de relações, ela se amplia. Então, essa pessoa, ela pode ter percepções de experiências do passado, como também pode ter percepções de experiências do futuro, né? E do presente. E do presente também. Daí, aquilo que nós estávamos conversando há pouco, né? Ela, tendo uma visão mais ampla da situação, ela estabelece uma análise do processo e ela consegue ter uma visão do que poderá acontecer. E quando ela volta, ela lembra. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa é um tio que gosta muito da sobrinha e ele adormece e durante o sono ele tem contato com o patrão da sobrinha e ele percebe que o patrão está com intenção de mandar ela embora. No sono. Seria possível? É possível. Né? Esse encontro acontece, ele percebe. Aí quando ele acorda, ele lembra que ele sonhou com a sobrinha que estava desempregada, alguma coisa, ele vai ligar para ela. Fala, olha, toma cuidado com o seu emprego, viu? Eu sonhei uma coisa meio estranha com relação ao seu emprego. Isso pode acontecer dessa forma? E aí não significa que ela vá ser mandada embora. Mas é que existiu uma intenção, uma possibilidade. Aí, de repente, ela muda a postura dela, o alinhamento dela. E aquilo não é que vá acontecer, não é? Não acontece necessariamente, né? Agora, um aspecto muito importante que tem que ser lembrado é que quando o espírito ele está livre do contexto físico, a percepção dele se dá através dos pensamentos, né? A visualização das situações se dá por meio do pensamento. Então, ele consegue perceber o pensamento do outro espírito. Nesse exemplo que você acabou de citar, o patrão podia estar dormindo. Mas se ele tem esse conteúdo de pensamento de fato por tal alguma coisa insatisfeita, este tio, dado ao vínculo afetivo com a sobrinha, pode ter percebido o pensamento lá. E ele traz essa informação e traz na lembrança quando ele desperta. E ele pode utilizar essa informação, como bem citou o Wilson, e alertá-la. Isto acaba ajudando uma mudança de atitude e realmente não vai acontecendo nada. Muito bem. Olha, a gente avançou mais uma pergunta. Então, nós temos ainda assunto para vários programas. Por exemplo, por que sonhamos com pessoas desconhecidas? Não é para responder, hein? Por que sonhamos com pessoas desconhecidas? Por que sonhamos com fatos e acontecimentos que parecem não fazer sentido, tudo fragmentado? Por que somos perseguidos? Por que sonhamos que estamos voando? Olha que interessante. A gente vai tratar sobre tudo isso nas próximas edições do programa. Então, a gente selecionou para a gente finalizar o programa a poesia Ação de Graças, da Maria Dolores, que foi extraída da obra Somente Amor. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas, às 19h30, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. E também você que acessa o programa pelo seu aplicativo Android, você pode ouvir qualquer dia, em qualquer horário. Basta acessar o menu, arquivo, selecione o programa que você quiser para ouvir quantas vezes você quiser. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, que está aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Marina Jevartoski e Rogério Azevedo. Na apresentação, nós temos o Sérgio Aguiar, o Wilson Roberto Garcia e o Geraldo de Tarso. E na operação técnica, André Sanson, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta-feira, uma sexta iluminada, um final de semana alegre, feliz e leve. Que nós possamos aproveitar cada instante, cada lição que nos é oferecida, que possamos demonstrar a todos a nossa leveza, a nossa gratidão por sermos cristãos e por sermos espíritas. Eu passo aqui as últimas palavras para as considerações finais do nosso amigo Francisco Mourão e depois eu peço para Maria Antônia encerrar com uma prece. Queria apenas mais uma vez agradecer essa oportunidade e desejar a todos que realmente possam continuar a refletir sobre as benesses, né, os benefícios que temos estarmos aqui encarnados nesse mundo e das oportunidades que nós temos que desfrutar. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Também queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos ouvindo e vibrando conosco. Agradecemos ao Wilson, ao Francisco e agradecemos sobretudo ao nosso bom Deus, a Jesus nosso Mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos, e aos amigos espirituais que nos inspiram durante o programa. E assim, para encerrarmos este programa desta noite, vamos proferir a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,